Rapaz, essa maçã eu mordo com força, viu? Dá uma mordida, meu amigo. Eu dou uma trambidinha antes de morder. Ô, louco! Ai, ai. Edu tá olhando pra... Edu tá olhando pra gente com uma carinha de nojo. O Edu olha pra essa maçã e fala, gente, eu não quero. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Vigliotti. Fala, galera. Tamo aí e... Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Que pariu. Jesus, Jesus. Acabou, começou bem já. É, junto aqui conosco, Neilson Lopes. Já não é pra falar esse xingamento aí, eu já falo, chuta que pariu, cara. Nós vamos falar disso aí, mano. Olha só, também aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, vamos falar de chups, né? Chups, o nome disso? Chups. Meu bom, amigo chups. Um chups é bom, cara. Eita, pô, vamos parar com essas obscenidades aí. Vamos deixar de ser obscena aí, pô. Ai, ai, ai, ai, ai. Quem nunca comeu um pirulito chupa-chups? Olha aí. Ui, ui. Bom, pessoal, como vocês já devem ter notado aí nas artes distribuídas aí nos spoilers dos grupos nas redes sociais, ou mesmo no título desse podcast, hoje nós vamos falar dos jogos de navinhas ali da nossa série... Inhas, né? Inhos. Como é que é o nome do gênero desse jogo aí mesmo, Nilson? Shoot'em Up. Olha só, e se for o ninja, o samurai tradutor falando como é que ele falaria? Shoot 'em Up. Tá que pariu, hein? Porém, antes da gente começar aqui com os nossos joguinhos, vamos aí para... Os recadinhos, né, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galerinha, se você tá lá na sua nave, dando tirinhos pra tudo quanto é lado, você pode dar uns tirinhos na nossa página lá do Facebook, que é facebook.com/machinecast, ou então o nosso grupinho no facebook.com/groups/machinecast. Se o seu negócio é jogar os jogos de navinhas, você pode jogar com a gente lá no Alvanista, o nosso perfil lá é o @machinecast. Agora, se você prefere ali daquelas tuitadas do cockpit da nave, tuita a gente lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se você tira fotos do avião, da nave, aquela paisagem bonita enquanto tá rolando aquele tiroteio insano, marca a gente lá no Instagram, é só você acompanhar lá o MachineCast. E claro, se você quer fazer parte da nação pilota mais insana que existe na podosfera, você pode se juntar a gente no nosso grupinho do Telegram, é só você pegar o link que tá aí na descrição. E a indicação de hoje vai pra quem, Flávio? A indicação é que todo mundo tem aquele amigo que fica viajando, parece que tá em outro planeta, parece que tá com uma nave espacial. Então, vamos indicar pra aquele seu amigo que tá viajando, que fica viajando na maionese. Edu não vale não, pô. Edu não. Vale sim. Quem sabe ele não vale começa a ouvir. Esqueci que ele não ouve o podcast, maldito mesmo, né, cara? Então o cara pega dois ônibus, o Nilson, e não ouve o próprio podcast, dá pra acreditar? Tá de sacanagem, tem que bater nesse rabo dele, mano, só pode. A bateria do telefone não dura nem sem ouvir podcast, imagina ouvindo. Sempre tem uma desculpinha, né? Poxa. Tem uma maré perto da sua casa aí, tá com esse celular lá, bicho, puta merda. Fica a indicação aí pro teu, aquele seu amigo que fica viajando na maionese. Aqui a gente tem um, né, que não ouve. Já fica a indicação já pro Edu já ouvir. Olha, eu só quero dizer que Edu fez tanta referência que a minha nave, quando pegou o power up, chegou a tremer, mano. Olha aí. Então tá. Então, dados nossos recadinhos aí, vamos nos preparar aí para decolar dos nossos joguinhos de navinha, certo? Então... Vamos pro cast! Machine MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar aí a falar dos nossos joguinhos, né? Porém, antes vamos tirar aí uns minutinhos para falar aí dos joguinhos de navinhas atuais, que eu duvido muito que tenha alguém que jogue, apesar desses tipos de joguinhos ainda saírem até hoje. Inclusive, se não me engano, o Edu tem jogado, né, Edu? Cara, nossa, e eu tô jogando um jogo que, ó, filé demais da conta. O quê? Comprou Red Dead Redemption 2? Não. tô jogando jogo bom, velho. Ah, aqui, não. Aqui, Red Sono, vou dormir na minha cama 2. É tipo isso, velho. É. Se bem que o Neilson nem precisa do joguinho pra tirar a naninha, né, Flávio? Hadouken! Então, se o jogo dá sono, se o Neilson jogar, ele berra. Nunca mais acorda. O jogo, ele tira a pessoa adormecida. É. Aí só o Edu indo lá dar um beijo nele pra acordar. Aí eu vou dormir eternamente, velho. Mas eu tô jogando um joguinho aqui que chama Skyfrost Reloaded. Que saúde. É. Na verdade, seria o jogo 2, né? O primeiro é o Skyforce Anniversary. Que, cara, ele é a pura essência do joguinho de navinha de arcade. Com, assim, o gráfico em HD, mas é a mesma coisa, cara. Tiveram todo o cuidado de manter o mais semelhante possível ao estilo da época. Tanto em jogabilidade, quanto em efeitos, quanto no design das naves. E o jogo é muito grande, são 32 fases, me parece, 4 dificuldades, e tem um esqueminha de medalhas por fase. São 4 objetivos em cada fase pra você fazer, que é passar sem tomar dano, destruir todos os inimigos, destruir 70% dos inimigos e resgatar todos os humaninhos que estão pela fase. E fazendo os 4 objetivos, cada um dá uma medalha, né? E as medalhas é que abrem as fases mais à frente. Então, por exemplo, para você abrir a fase 10, você precisa ter X medalhas. Então, o fator replay do jogo aumenta... Desafiador, né, cara? Desafiador, exatamente. Porque você tem que ir jogando nas dificuldades mais altas e fazendo as medalhas nessas dificuldades para poder abrir as fases mais para frente. Qual plataforma, Edu? Eu tô jogando no Play 4, mas eu sei que tem ele também para Steam... E eu acredito que pra Xbox também tenha. Ah. E no navio tem? Se depender de mim, tu não vai ficar sabendo que tem no Xbox. É. E no navio será que tem? Cara, com certeza deve ter, mano. Segundo o Fernando, tem de olho de tapa-olho também. Talvez não tenha em nenhuma das outras plataformas, mas no navio vai ter. No navio tem. E, cara, vale muito a pena. É um joguinho, assim, a pura essência do shoot'em up de arcade, velho. Eu pego pra jogar ele, eu me sinto de volta na minha infância jogando os joguinhos lá de Super Nintendo, de Master System, de Play 1. Cara, muito bom, muito bom. Nilson, tem jogado algo, Nilson? Bom, o último que eu joguei, que eu me lembre, é o Raiden 4, cara, de Xbox 360. Tem uns 3 anos, tá até olhando aqui no Alvanista. Tinha zerado ele, muito bom, cara. Ele é a essência do arcade mesmo. Na verdade, esse jogo veio do arcade, né? Mas só que como os arcades não desapareceram, né? Hoje em dia esse estilo é quase que morto, né? Praticamente. Ainda sai jogos dele, como o Edu falou, ainda sai jogo desse estilo. Mas é raro, cara. É raro. Bem raro. Pera aí, Flávio. Eu não tenho jogado, não. Vou até procurar esse que o Edu tá falando pra baixar, pra dar uma olhada, porque é um estilo de jogo que eu parei de jogar, não sei porquê. Ah, então, eu sei por quê. Porque tem outros melhores. Também. É essa. Yeah. Cara, tá... navinha é o segundo melhor gênero de jogo pra mim, cara. Só perde pra RPGs. Eita, vou até, pô. Vou até ficar quieto, não vou falar nada, não. tá 10 estocadas no bucho na Steam, né? Olha aí. 11 estocadas se comprar com a DLC. É, com a DLC, é. Yeah. Pô, 11 conto tá barato, tá caro não, cara. Tá. Pro jogo tá barato, cara. É um jogo que vale muito a pena, velho. Tô me divertindo. Tô olhando bastante. Aqui, É bem do tipo de jogo mesmo que a gente vai falar. É isso aí, a essência é toda ele, ela. Ele é bem da forma. Só que com gráfico mesmo. Sensacional, cara. Porra. Isso, exatamente. É como se você pegasse um joguinho daquela época ali e colocasse uma skin HD em cima dele, saca? Porque é sensacional. O joguinho que eu olhando aqui é foda demais, é, realmente. Ou os efeitos de explosão, de luz e sombra, os efeitos sonoros também do jogo, ficaram muito bons. Cara, eu nunca consegui zerar um jogo no fliperama com uma ficha só desse estilo. Muito eu nunca difícil. Zerei com nem com mais de uma ficha. Eu acho que eu gastei... Cara, seu penoso, velho. Eu gastei foi 4 ou 5 fichas pra zerar uma. Então tá, pessoal, vamos começar aí os nossos joguinhos, né? Então vamos primeiramente a aquele nosso momento, melhor momento, que é o sorteio honesto. Quem aí não esperava que acontecesse o sorteio honesto? Sorteio honesto. Ah, achei que eu já ia te xingar que tava tossindo durante a gravação, é foda. Não, é porque o sorteio é muito honesto, sabe? Team Blue viaja numa nave achando que isso é honesto, né? Eita! Auditoria total aqui, cara. Sempre tem um auditor aqui. Aí o negócio é o seguinte. Sorteio honesto. Execução, Team Blue. Auditoria, Team Blue. Verificação de confiabilidade, Team Blue. Contagem dos votos, Team Blue. É igual aquele caso, né? O lobo tomando conta da ovelha. Sim. Vamos lá? Oh, poxa vida, olha só quem saiu primeiro. Saiu eu primeiro. Nunca aconteceu isso. Novidade, né, cara? Nossa senhora. Olha aí. Então, eu vou ser o primeiro a falar e eu vou falar de um joguinho que eu joguei demais, mas demais mesmo, no Super Nintendo. Olha aí. Que foi Sonic Wings. Também conhecido como Aero Fighters. Agora eu vou te fazer. Hein? Agora eu vou te fazer inveja. Joguei no fliperama, seu penoso. Olha aí, Também. O fliperama tinha personagens que no Super Nintendo não tinha. Olha aí. Essa é nova pra mim. Nunca tinha jogado no fliperama, não. Sim, o fliperama tem um viking com um golfinho. E tem mais uma dupla também que não tem no Super Nintendo. Não, peraí, isso aí. Viking e Golfinho tem sim no Super Nintendo. Tem sim. Então, peraí, então não são eles não. Qual que não tem no Super Nintendo? Deixa eu ver. Eu acho que tu tá viajando, Edu. Só não, tem coelho. É os coelhos, não, né? São 4 personagens: é o robô, o carinha. E o bebê? O bebê tinha? Bebê? Ou é no 2? Acho que tá confundindo. Não, hein? É o ninja com a menina. Aham. É, o viking com o golfinho. Sim. O velho com o cara lourinho. Sim. Do robô. Os dois, os dois americanos. Aham. O ninjinha. O negão. O cachorro também. Tá lá de cima. Cara, aqui no 1 um é o Viking, um robô, o Lourinho e mais um americano, a menina e o ninja, e um Lourinho e um velho. É, o Lourinho deve ser russo, alguma coisa assim. Ou... É. Deve ser um europeu. É isso que eu me lembro. Viking, eu acho que o golfinho no 2, né, Edu? É, no 2 é o golfinho e duas meninas, o maluquinho da Rosa e um bebê. É. Yeah. É o 2, então, cara? É. Eu fiz confusão, então. É o 2, né? O que não é muito, muito difícil de acontecer, né? É o 2, é. O 2 já tem pro Neo Geo já, cara. O 2 é do Neo Geo. Eita, porra, olha só. Bora, Neo Geo, deve ser foda esse jogo. Pois é. Aí. Bom, sei que eu jogava demais, era muito legal. Nilson, por que que tem o nome Sonic Wings ou Aero Fighters? O Japão é Aero Fighters ou é Sonic Wings no Japão? Sonic Wings no Japão. É, Sonic Wings no Japão e Aero Fighter é o americano, né, só cara? Só um pouquinho, ô Nilson. Eu falei com outro Nilson. Vai, Nilson. Filha da mãe. No Japão é Sonic Wings, então. Ah, é, entendi. No Japão é Sonic Wings e na América é Aero Fighters, cara. Por que será? A diferença só... A diferença só tá na linguagem, e pelo que eu vi em algumas coisas, parece que na versão americana tem vezes que não aparece aquele macacão lá do final lá, cara. Ah, olha. Aquele macaco que parece um Saiyajin, né? Que eles soltam umas rajadas de energia, de um monte de... parece o Azaru, né, do Dragon Ball, igualzinho. Pois é. Inspirado em que será, né? É, pois é, né? Mas eu joguei muito com esse jogo, tanto no arcade quanto no Super Nintendo, cara. Eu só pegava esse ninjinha, o japonês, cara. Porque pra mim o tiro dele era melhor e a bomba dele, né, cara? A bomba dele era uma rajada de energia, cara. Era um Hadouken do Ryu no Marvel vs. Capcom. É. Só eu escolhi o ninja também. Primeiro porque era ninja, né? Pois é. O cara tacava shurikens e o poder máximo dele era as kunai. E uma característica desses tipos de jogos, e obviamente Sonic Wings tinha, é a questão das arminhas, né? Conforme tu vai pegando itens durante o jogo, né? Os power-ups, né? Aí tu ganha, a tua habilidade vai aumentando, tipo, tu dá mais tiros, daí daqui a pouco tem um míssilzinho que vai ter ligado e coisa. Eu sempre gostei desse tipo de coisa, cara. Só que tem uma coisa no Sonic Wings que poucas pessoas reparam. Opa, quando você, olha aí. É, que quando você pega o tiro máximo, você não fica com ele pro resto do jogo. Você pega o tiro máximo quando você vai começando a dar tiro... você vai começando a dar tiro, ele tem um limite. Sim. Aí você pega o tiro máximo, aí você começa a atirar, se você atirar demais, você perde ele, volta um pouco o anterior. Diminui um nível, Pra mim, o único jogo que faz isso é ele, os outros jogos não fazem isso. Você só perde o power-up se você realmente morrer, né, morrer no jogo, aí... Olha só, eu tava olhando aqui, tava olhando aqui na internet, as coisas que de repente apareceu o logo do Fliperama de Boteco. Que eles também fizeram da saga Sonic Wings. Não, fliperama de boneco, pô, diferente. É isso aí. Timbu, tem dois personagens secretos no de Super Nintendo. Opa, sim. Olha aí. É o tal de Lepus e Rábio, alguma coisa assim. Saúde. É. É um dois bichozinhos esquisitos, fica atirando pelos dedos, cara. Olha o Cuphead de onde que se espelhou isso. Olha só. Mas eles são... quando você joga com eles, é apelação, porque eles são muito... O tiro deles é mais... O tiro comum deles é mais rápido que o tiro das navinhas, né, cara? É apelação eles. Entendi. Olha só. Tem que fazer um código pra poder liberar ele. Aí, teve um tempo atrás, né, que eu tava jogando esse Sonic Wings com um amigo meu no Super Nintendo, né? Ele, bota aí, vou botar de dois aí. Eu falei, não, só jogo se for no hard. Aí ele olhou pra mim assim, a prova... Então bota aí, botamos no hard. Aí nós zeramos o jogo em menos de 20 minutos, deu nem graça, mano. O jogo foi rapidinho. Caraca, porque tava vendo aqui que no Neo Geo tem Sonic Wings 3. Caraca. Sim, é o 2 e o 3. Aham, o 2 e o 3 que saiu pro Neo Geo. O 2 e o 3 que é os personagens que o Edu falou, do golfinho, que eu falei do bebê. Ah, isso. Que tinha um bebê. Não, é porque tem o... esses personagens estão na versão do Play 1. Saca? Na versão do Play 1 são 7 equipes e 14 pilotos. Ah, tá, Edu, você tá falando do Sonic Wings Special Edition. Que é a versão especial do primeiro jogo, bem mais bem feita, que saiu tanto pro Play 1 quanto pro Sega Saturno. Essa versão é uma delícia. É porque eu tenho ela no Play 3, e como eu joguei ele mais recente, e ele é tipo, né, o primeiro, pra mim era a versão, era o do arcade era desse jeito também, não tinha memória assim. Não, do arcade. Se era só os quatro. Do arcade é padrão mesmo, padrão. Não existe essa versão para arcade, não. Essa versão foi feita especialmente pros 32 bits, no caso, né, cara? Sega Saturn e Play 1. Ah, tá. Eu acho que eu joguei essa também. Mas eu tinha a fita do Super Nintendo, do Sonic Wings. Ah, olha aí. Eu não tinha. Eu alugava na locadora ou jogava na própria locadora. Eu acho que a minha lembrança de ter mais jogado na locadora do que ter jogado em casa. Mas era legal, cara. Eu joguei e gostava bastante. E quase sempre eu pegava o robozinho com o Viking. Não, eu pegava o Ninja. Ninja era... dava Hadouken e tacava Shuriken. O nome do Ninja é R.A., mano. R.A. E o robô é TBA-10. O que será que quer dizer TBA? TB, né? TB, é. Pode ser. Pode ser de TV? TV. Olha só. E no fliperama tinha máquina de... Só o último detalhe. No fliperama tinha máquina pra quatro, não? Não. Que eu saiba. Era dois jogadores só. Dois. Ok. Então tá. Então fica aí a menção, querido joguinho Sonic Wings, que me divertiu. Tanto, muito bom. No Super Nintendo. Eduardo! Vai lá, Edu. Edu! Cara, o jogo que eu mais aluguei na locadora de Super Nintendo, disparado. Tanto que chegou uma época que o dono da locadora perguntou se eu não queria comprar o jogo, de tanto que eu alugava ele. Puta, o dono dessa locadora vendeu todos os jogos pra ti, cara. Na verdade, ele tentou me vender 5. Caraca. Dos 5, eu comprei 2. Como é que tá bom? Mas o jogo que ele... Cara... Pessoal, tudo bem? Então, quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre a afasia, tá? Sobre os distúrbios de linguagem, né? Em especial em um contexto neurológico mais agudo. Como que é isso? Então, eu tenho no cérebro meus centros da linguagem, tá? Eu tenho uma área que é um centro da linguagem motor, que controla a movimentação da minha boca, e eu tenho uma área da linguagem que é mais relacionado ao entendimento do que eu escuto e a tradução de como eu falo isso, o jeito que eu falo as coisas, o jeito que eu passo a comunicação, as informações para uma outra pessoa. Ele não ouve o cast, então ele não sabe o que vai acontecer. Calma, Edu, eu sei que o jogo é bom, mas vai com calma, Edu. O jogo que eu vou falar aqui é o Strike Gunner STG. Nintendo. Eita, puta merda, que jogão, mano. Cara, belo jogo. Esse jogo, velho, ele tem tudo que eu mais amo em jogo de navinha. Cola aí o nome aí, porra. Dita o nome dessa porra aí. E agora você vai se surpreender, Edu. Que a versão de Super Nintendo é melhor do que a de fliperama, cara. Ah, aí sim, mano. Em alguns quesitos, não tem? Porque, tipo assim, a versão saiu depois, né? A versão de Super Nintendo saiu depois. Então, em alguns quesitos, ela é melhor que a do fliperama, cara. Não, porque, pode crer. Porque, Parece que tem. A do fliperama tem menos tiro, tem menos bombas, né? Muito menos bombas. E o gráfico do fliperama é meio estranho. Do Super Nintendo parece que eles deram uma melhorada um pouco. Deu uma polida, né? É, deram uma melhor. O jogo é melhor, cara. É um Sonic Wings com outro nome, né? Não, cara. Mais ou menos, não. Mais ou menos. Ele tem algumas diferenças em relação ao Sonic Wings que são muito importantes. Ué? Saca? Primeiro, você não tem a seleção de pilotos. Você tem só a sua navinha. Sim. Navinha piloto 1, navinha piloto 2. Sim. Mas a cada início de fase, você escolhe a arma especial que você quer jogar. Pô, jogava esse jogo. Pô, agora tu falou isso, eu lembrei do jogo. Pô, jogava, é muito legal. Sim, olha só, cara. Se você escolhesse a bomba errada na fase errada, você tava você ferrado. Você passava aperto, é. Tipo, é tipo um Mega Man no aviãozinho. Isso, tipo isso. Menos isso. Porque lá no final do jogo tem uma parte que você tem que passar dentro de um labirinto. Isso. E o jogo acelera a visão da câmera, sabe? Tipo assim, o cenário passa mais rápido. É como se o avião tivesse mais rápido. Isso. E é um labirinto, você tem que ir desviando do você tá, tipo, acho que dentro do interior de uma nave, saca? Então você tem que ir desviando dos negócios. É, antes do último mestre aí. É. E é, tipo um lá, é tipo aquela parte que as navezinhas do Star Wars tá dentro da Estrela da Morte. Isso, da Estrela da Morte. Isso. E tem um dos power-ups que você pode escolher, que é um escudo. Isso. Ele só serve pra você ficar invulnerável por um tempo. E, cara, se você não pegar o escudo nessa fase... Você morre as vidas tudo. Você morre não as vidas tem como tudo, passar. É o Plasma Shield, é isso? Hã? Plasma Shield. Plasma Shield, ele mesmo. Aí, se você não pegar o Plasma Shield nessa fase... Você não consegue passar. Caraca. E ele tem muitos power-ups legais, cara. Você tem bomba adesiva, mina aérea. Você chama. Bomba, tem um que você chama duas navinhas aliadas pra ficar tirando. Sim. Tem um Mega Cannon. Edu, tem 15 bombas diferentes. 15. Olha só, o mais legal de todos era o Mega Bean Cannon, que concentrava o poder todo da nave, assim, até. Sim, era igual o poder do bicho lá do Sonic Wings, só que mais forte, né, cara? É. Você só consegue usar uma vez a cada fase essa bomba. Sim. Então, na verdade, você tem um medidor de power-up, né? Que é o. Sim. Tipo um combustível ali. Você vai usando o poder, vai esvaziando. Só que ao longo da fase vai vindo aquelas naves de suporte que te abastece o seu poder Sim, especial. Sim, mas eu tô falando assim que esse poder, quando você usa, a barra vai toda, não dá pra usar de novo. Só quando aparece a navinha lá que abastece o poder. E as outras bombas você tem como usar várias vezes. Já esse não, ele é tão forte, ele é a arma mais forte do jogo, é tão forte que você usa só uma vez a cada vida, entendeu? Ah. E e também tinha outra peculiaridade, Team Blue, que é quando você tá jogando com dois players, você usa o B pra tirar Sim. e o A pra jogar arma especial. Aí juntava os dois bonecos, né? O X e o Y, eles servia pra juntar as duas naves, Sim. e cada um juntava de uma forma diferente. Sim. Saca? Então, eu lembro quando eu fazia isso, meu amigo ficava puto. Porque daí eu morria com os dois. Os tiros ficavam mais fortes quando você juntava as navinhas. Sim. Cara. Isso. E, cara, isso era muito bom pra escapar da morte, saca? Tipo, você vê que seu amigo vai cair no tiro mortal e você puxa ele pra sua nave ali, ó. Mas tem que ter um olho de ninja pra perceber isso também, né? Porra! Não, dependendo do negócio, assim, dá pra você ver, porque a gente jogava naquelas TVzinhas de 14 polegadas, então a TV era pequena, dava pra você ver. E olha só, esse jogo ele é da primeira remessa de jogos do Super Nintendo, hein, cara? Ele é aquele É a primeira line-up ali do console, cara, entendeu? E já começou logo com o pé na porta, logo. Pé na porta, ué. Ele era trevoso, cara, esse jogo. O que você quer aí? E ele tinha também, igual o Team Blue comentou aí, tinha aquele esqueminha da progressão de poder. Você começa a fase ali com um tiro, dois risquinhos e muito lento. Então ao longo da fase vai vir na nave de suporte trazendo power up. Então ela vai aumentando, primeiro ela aumenta a velocidade do tiro. Aí o próximo aumenta o tiro. Aí aumenta a velocidade daquele tiro, depois aumenta pra um outro tiro. E aí vai indo até chegar no tirambaço máximo. Não, Edu, ele aumenta a velocidade da navinha, a navinha fica lenta. O tirambaço máximo é legal. Tem vezes que você tá tão rápido com a navinha, você tá movimentando tão rápido e tá com tanto power up que quando você morre, você perde até a graça, mano. Então estava muito forte. É, porque também tem esse negócio, você só consegue ficar com o poder máximo da navinha se você não morrer durante a fase e coletar todos os power-ups lá de progressão. Se você morrer em algum ponto ali durante a fase, você vai ficar daquele ponto pra frente. Edu, eu só tenho um contra esse jogo. Só um, mais nada. Só um. É a música dele é muito. Ela é muito repetitiva. Ela não é ruim, mas é tipo assim, começa a repetir direto a mesma música e você cansa, não tem? Cansa da música. Ele não é igual aquele jogo de navinha que tem um monte de música massa. Pô, a maioria dos jogos de navinha só tem música realmente sensacional, cara. Entendeu? Cara, eu vou te falar que eu nunca me atentei pra esse negócio da trilha sonora ser repetitiva. É, pega aí pra você ver aí. Todas as fases é a mesma música. Chega a dar doideira, mano. Ah, eu acho que eu jogava tão empolgado, tão frenético com o negócio ali que eu nem ligava pra música, velho. Pega aí pra você ver a música aí, pra você ver. Soundtrack aí, pra você ver. É o único contra que eu tenho, cara. Mas do resto, assim, o jogo é um baita jogo, cara. Pô, tinha vários contras, só tinha um, porra. Não. Só tinha esse? Só tinha esse? O contra não só... foi na outra, não, cara? Não. Eu, tinha só contra tinha... de Mega, contra de Super Nintendo, contra não, de Play 1, só tinha, né, só tinha esse contra no caso do som, né, cara? Que ele tinha que ter uma variedade maior de música. Só isso mesmo. Cara, igual eu te falei, eu não me atentei na época pra esse defeito do jogo, não. Tanto que, pra mim, até hoje, o jogo definitivo de navinha é o STG. Sim, é um show de bola. Aí é gosto. Mas sim, é gosto, mas eu te digo assim, ele é um dos melhores que existem. Sim, ele é bom, mas é aquilo que eu tô falando. Pra mim, o único conto... Se ele tivesse mais músicas diferentes, entendeu? Cara, aí eu duvido que ele tá ali... Com 1 milhão de balinhas pra te desviar, tu vai estar prestando atenção na musguinha. Não é, cara, por isso que eu tô falando. Não, cara, vai, porque tem jogo de navinha, tem jogo de navio, o que te embala é a trilha sonora, cara. A trilha sonora tem jogos de navio igual Thunder Force, pô. Ah, desculpa, mas eu não acredito, cara. É muita percepção. Eu não conseguiria. Eu sempre quando joguei jogo de navinha, desde aquela época, eu me amarrava nas músicas, cara. Sim, deve ser. Assim, se tu for lá usar no Soul Test lá, sim. Se eu não me engano, esse jogo nem tem Soul Test, não, cara. Se eu não me engano, esse jogo não tem Soul Test. Ok. Pô, Edu, jogaço mesmo. Cara. Adorava esse jogo, cara. Joguei muito. Ele foi disparado, cara. O jogo de navinha que eu mais joguei na minha vida inteira. Top das galáxias. Realmente joguei muito na locadora com os amigos. Era isso aí direto, cara. Um baita jogo mesmo. Até que enfim, Edu escolheu um jogo que presta. Puta. Eita, pô, olha só. Porra. Criticando a escolha dos amiguinhos. Eu não deixava. Eu não deixava. Se fosse o Edu, eu te encontrava e dava até 6 sangue. Ô, louco. Ai, que delícia. Ah, não. Nossa. Não violenta não, velho. Coisa boa. Mas eu sou mais pacífico. Porra. Ah. Pariu. Poucos detalhes aí, pô. Puta que pariu. Vai lá, Flávio. Cara, o jogo que eu vou escolher, cara, é um jogo do PS1, cara, que eu joguei muito, que eu comprei. Não dava nada pelo jogo. Eu joguei bastante ele, cara. O jogo é muita cópia do Sonic Wings, é o Strikers 1945. Esse eu nunca ouvi falar. Eu botei falar. Aqui e saiu um jogo de futebol. Ah. É, cara, o Strike 1995 é o... Eu falava só 1945, é o primeiro ou o segundo jogo? É o primeiro que eu tinha. Que tinha uma nave azul que parecia um waffle, uma panqueca, sei lá. Sim, não, mas tem várias navinhas pra escolher esse. É, são 6 navinhas, cara. ele tem o mesmo esquema do Sonic Wings, onde você pegar power up, e acho que tem uma barrinha de força que você pode mandar um missile. Faz level 1. Esse jogo eu joguei especialmente, eu joguei ele mais no fliperama do que no Play 1. Joguei ele muito no fliperama. Caraca, mas que fliperama era esse que tinha tanto joguinho de navinha, Nilson? Eu nunca vi um jogo de navinha, um lugar que tem tanto joguinho de navinha assim. É, pai, porque aqui tinha um... Não aqui no bairro, mas num bairro que a gente ia pra jogar, tinha um lugar que o nome era Saloon. O nome do lugar era Saloon. Ah. E esse lugar era especialmente só pra fliperama. Tinha aquela porta dupla de madeira, né? Não, falando sério. Aí dentro desse estabelecimento, cara, eles tinham mais ou menos umas 40 máquinas de fliperama. E tinha de todos os estilos de tinha mais jogo de luta, no caso, né? Como sempre, mas tinha duas máquinas de navinha. E dentro dessas duas máquinas de navinha, tinha o Strikers 1945... O primeiro jogo, e tinha o 2. Um e o 2 tinha. Esse é um jogo que eu joguei muito, cara, entendeu? Era na mais ou menos 95, por aí. Nessa época eu já tinha parado de jogar já. Saloon, o pessoal entrava de espora, chapéu, né? De cowboy, aquela porta dupla de madeira. Para de bobagem. O atendente era aquele androide do Westworld. Caraca, não, mas o jogo é bem... muita maconha na cabeça, puta merda. O jogo é bem loucaço, cara. Eu lembro que no final tu enfrentava um alienígena gigante, cara. Eu falei, cara, como é que começava, tipo, na terra e ele ia subindo, cara? Sim, ele tipo assim, os mestres eram as coisas comuns. Aí depois que você destruía, tipo, ele era um navio. Uhum. De dentro do navio saiu um robô flutuante que tacava mais tiro em você. Aí você falava, eita caraca! Eu nessa época eu já não jogava esse tipo de jogo, então. E outra? Acredito que eu não tenha jogado esse jogo, hein? É um dos primeiros Bullet Hell, hein, cara? Que é tiro pra tu qualquer lugar da tela. É que você tanto tiro na tela que você nem vê seu aviãozinho, mano. Puta merda. Você desvia na cagada e já fica contando assim, quantas fichas eu vou gastar pra poder matar o cara. É, mas o que eu vejo aqui é que tu consegue destruir os tirinhos, então... Alguns tirinhos você consegue tirar. Até no próprio Sonic Wings. Flávio, eu vi o cara zerar esse jogo sem perder nenhuma vida. Eu bati palma do lado dele, ele olhou pra mim e falou, o que é isso, cara? Eu falo, não, velho, eu tenho que bater palma porque realmente não é pra qualquer um zerar isso aí. Lamento, Nilson, véio. Mas com certeza ele perdeu uma vida pra conseguir fazer isso. Nossa. A dele. Não, abraça o mesmo sim, banco. Não, até perdi a vontade de falar agora. O jogo não tem personagem assim que nem o Sonic Wings, é a nave. É o avião. É. São as navinhas. Na verdade, a temática dele é meio cyberpunk, né, cara? Porque tá em 1945, só que tem tecnologia bastante avançada, não é daquela época, né, cara? É, cara, ciborgue, alien, pô. Falar em cyberpunk, o Tim Blue fica doido. Ah, tá, que jogo bosta. Por isso que eu não joguei essa porra. O jogo é bom, cara. O jogo ele me lembra muito o Iron Fighter e Sonic Wings. Só que aí tem uma hora que ele despiroca, cara. Ele saiu pra Sega Saturn, Fliperama, PlayStation, Android e saiu de novo pro Nintendo Switch agora, mano. Maneiro. Yeah. Eu pensei até que ele era obscuro até, pô. Não, ele é bem conhecido, cara, esse jogo. Ele bem conhecido esse jogo aí. É que nem tu falou, Flávio. Não dava nada por ele mesmo. Realmente. É. Mas é bom, cara. Mas o jogo sem dar nada. Nem 3 pra um real no jogo. Não, o jogo é bom sim, cara. Jogou esse, Edu? Cara, esse aí eu não joguei não, cara. Esse é um jogo que realmente passou batido por mim na época. Não me lembro de ter visto ele na locadora pra poder pegar nem de Play 1, nem depois, nem nada. Eu lembro de mas ter visto. Mas é um visto, jogo interessante. Eu lembro de ter visto, mas eu acho que eu dropei. Não curti muito esse gráfico 3D. É um Bullet Hell do caraca, cara. É, pois é, talvez seja por isso então que eu não tenha gostado. Não gosto. Eu zerei com 5 créditos, mano. Que desgrama de jogo apelão, mano. É, ele tem uma barrinha que você pode lançar uns mísseis, né? Quando você enche, né? Tem que apertar um botão pra encher essa barrinha, né? Sim. Fora sim, a bomba e o tiro. É, você enche, você segura o botão pra soltar uma rajada de laser, né, cara? Só que você só vai conseguir essa rajada de lasers, você ficar atirando, aí você enche uma barrinha que tá do lado da nave. É maneiro o jogo, cara, maneiro. Muito bom, cara. Esse jogo eu joguei muito. E agora o Nilson. Fala aí, Nilson. Bom, cara, tá difícil aqui, tem um monte de jogo bom aqui que eu já falei. Quê? Mas eu vou falar um que eu acho que não, você vai gostar. Tem um monte de jogo bom que tu já falou? Não, que eu já falei não, que eu tenho aqui, quer dizer. Ah, doido. Ah, bom. A Marola, ela vem pelo fone que... É emoção, cara. É emoção, não, é emoção mesmo, cara, é emoção. O jogo é muito bom. É um jogo que, pô, de uma plataforma que eu gosto muito, nem preciso dizer, né, cara? Eita, pô, cara, é o Jingarawingers 2, cara, do Dreamcast, cara. Baita jogo. Pera aí, tem que ver isso. Como é que é o nome do jogo? Gigawings 2. Gigawings 2. Eu também não ouvi falar desse, não. Caraca. De nome. Cara, Dreamcast, cara. Aí eu... Da Capcom. É Bullet Hell pra cacete, hein, da mano. Da Capcom. É, eu joguei muito. E esse jogo, na época, cara, ele é, além de ser um Bullet Hell sinistro, os gráficos, assim... em 3D, fundo, assim, que usava bastante mesmo do hardware do Dreamcast. Cara, o jogo é muito bom, cara. E quando... E a versão japonesa... Eu tinha a versão japonesa. E quando você usava as bombas, cada personagem tinha um grito de guerra na bomba. Eu achava isso muito massa, cara. Tô olhando. Olha aqui, aí, cara. Parece tinha, legal. Tinha o gráfico de o cenário, pô, sensacional. Sim, cara. Realmente ele é lindo, gráfico. Porra! Jogo bonitão, cara. Ah, aí quando você usa o carinha que eu escolhia, né, o carinha azul, o carinha da navinha azul, quando você usava a bomba, ele falava, SPA! Bomba! SPAK! Bomba! Tava um gritão, bicho. Nilson gritava junto. É, eu gritava junto quando eu falava SPAK! Bomba! Cara, que efeito massa que esse jogo tem, esse negócio de você ir descendo a fase assim pra ir na parte mais baixa e depois subindo. Que louco, sensacional, velho. Sensacional. Cara, Dreamcast, jogo... né, cara? Dreamcast, não é qualquer merda. É Dreamcast. Desculpa aí, né, cara? Desculpa aí. E era tipo assim, ele saiu tanto pra... Ele tinha pra fliperama e tinha pro Dreamcast, né, cara? Sim. Aquela Naomi, aquela placa Naomi lá, que é a mesma da placa do Dreamcast. Que joguinho que deixou aí o do Flávio no chinelo, pelo amor de Deus. Ah, também? Porque compara Play 1 com o Dreamcast, pô? É, não tô querendo comparar, tô comparando o jogo. Mas o jogo é maneiro mesmo, cara, é lindão, cara, tô vendo. Porra! Aqui, porra. Nossa! Como massa, é que eu faço que, tipo, pra querer jogar agora um jogo desse? É, pulador, cara, olha só. O bom de tu querer jogar isso aí, Flávio, é que tu não vai perder tempo jogando aquele teu. Caraca, cara, aí. Não... Só não te zoou porque tu escolheu um jogo maneiro. É, mas. É. Boa. Aqui, o bom do Chicalvinho é que ele tem um escudo refletor, cara. Que tipo assim, quando vem muito tiro e você não consegue desviar, você segura o escudo refletor, Aí o que acontece? O escudo suga todos os tiros pra você e taca em todos os bonecos, e taca em todos os as navinhas que tá na tela, cara. Transforma tudo em ponto. É só de ver já tá me dando uma labirintite. Imagina jogar um negócio desse, mano. Cara, eu tô aqui, eu não consigo parar de olhar o joguinho, cara. É muito bom, sensacional. Você não conhecia esse jogo, Marcos? Poder não conhecia. Jogar de esse jogo aí, cara. Não conhecia. Ele era daquele jogo. Pô, cara, olha isso. Não, mas sério, tá, o joguinho é show. É, o gráfico sensacional. Vejo o que tem. Uma questão parece que é RPG, que tem uns japoneses conversando aqui, coisa e tal, enfim. E porra, a história, né? A história ainda. Isso. Porra, mas tu tinha Shenmue, Resident Evil, Codec Verônica, King of Fighters 98. Querendo comparar. Não, eu não tô comparando. O que eu tô dizendo pra ti é o seguinte: eu tinha todos esses jogos pra jogar, entendeu? Alguns jogos eu era obrigado a sacrificar. E se eu visse, por algum momento eu vi que tinha esse jogo, aí eu, pá, mas cara, eu tenho outras coisas pra jogar melhor. Esse jogo, ele era daqueles jogos que na minha pastinha, ele vivia no canhão, ele já vivia no console ali, mano. Entendi. Eu abri todas as opções dele, cara. Que depois que você zera, você abre uma opção lá que você tem bomba toda hora, tira, aí o jogo fica fácil até no último nível. Caraca, que jogo foda, cara. Sensacional. Ele é muito rápido. Tá louco. Fica aí minha recomendação aí pra quem não jogou. E pra quem não jogou, compra no Dreamcast. Compra o jogo. Infelizmente ele só tem no Dreamcast. Ou se você tiver um emulador de Naomi aí, cara, você dá pra jogar também, entendeu? É, o emulador é fácil de conseguir. O problema é ter um computador que rode perfeitamente o emulador. Não, o problema é ter uma placa de vídeo pra rodar, né? Pois é. Ok. Então vamos agora para a segunda rodada aí e eu vou falar sobre o joguinho incrível que eu gostei de jogar muito e eu jogava só no arcade. Tinha versões para console, mas eu jogava só no arcade, que é um joguinho da Capcom 1942, olha aí. Aí sim, hein? Jogava no arcade, jogava demais, joguei muito no arcade. No 1942 do fliperama é um baita, um dos jogos mais difíceis de zerar, hein, mano? Sim, é louco, porra! E uma coisa que tinha, pra jogar esse tipo de jogo nos videogames, até que era relativamente fácil se tu tivesse um controle turbo ou... Eu não sei se alguns vinham com a configuração de tu ligar o controle, mas no arcade tu tinha que ficar punheteando o botão pra tirar, né, cara? Imagina. Sim, tem que ficar apertando o botão feito louco, mano. Ah, feito tu louco. Tá louco. E o que deixava o jogo legal é uma navinha bem pequenininha e a tela é reduzida, né? Mas a navinha é tão pequenininha que o jogo parece que é grande, a tela parece que é enorme. Então é difícil, os aviãozinhos que vêm também são pequenininhos, é difícil tu acertar eles. Sim, né? No caso, ele simula realmente a Segunda Guerra ali. É. Os aviãozinhos são bem rápidos. Eu acho engraçado quando tem os kamikaze, que eles se jogam e vão atirar. Eu acho massa desse jogo que ele não tem música. Ele tem tipo uns... A música dele é uns códigos Morse. É código Morse a música, velho. É, só efeito. Eu fico de viagem nessa parada, mano. O jogo é muito legal, cara. Muito legal. E pra largar o especial, ele dá um loop, né? Lembra? A bomba dele, ele dá um loop e solta um monte de bombinha. É uma bomba só. Tem uns que é uma bomba só, né? Só solta um assim... O power-up dele não é tão forte, mas no caso ali é mais perspicácia mesmo. É você ser bom no jogo, cara. Esse jogo aí saiu pro Nintendinho, mas não é a mesma coisa. Né? Nunca ia sair igual, né, cara? Porque ele é antigo, né, cara? É um dos primeiros, eu acho, né, Nilson? Ele é um jogo velho pra caramba. Ele é de dezembro de 84, mano. Ele é da Mi... No... De quando? É de dezembro de 84. Ah, eu achei que era de 1942. Caraca. Jogou esse, Flávio? Na praça. Cara, eu acho que eu joguei no emulador, não joguei na época não, nem. Ah, no, não, peraí. Onde é que desligar, banir, apagar áudios já gravados. Tinha que criar um botão desse, cara. Não dá pra deixar um negócio desse. Não, cara, eu tava 3 anos na frente, entendeu? Eu joguei o 1945. Olha só. Ai, ai, ai. Edu, jogou, Edu? Cara, eu joguei ele no Play 3, quando eu comprei aquela coletânea... Capcom Classics Collection, Arcade Collection. Na verdade, essa coletânea é do PlayStation 2, Edu. Você tá confundindo. É do 2? Essa, não, então desculpa. Dois. Então eu joguei no Play 2. Foi coletando PlayStation 2, que só tem só jogão de arcade nessa coletânea. Só bicho. Jogão de arcade fera, cara. Infelizmente, eu nunca consegui ver um arcade do 1942 na época, então não tive oportunidade de jogar no arcade. Na época mesmo não, pô. No 84, não tinha nem como, né? Não, na época do fliperama, né, cara? Mas... porque já era muito antigo, né, cara? Na época que tu começou a ir pro flipper, já era bem antigo já. Raramente tu encontrava essas máquinas mais velha, né, cara? É, mais velha é difícil. Eu mesmo vi ela bem no começo dos anos 90 ali, bem mesmo. Ele é um dos vovô do shooting up aí, cara. Sim, dos primeiros jogos. Velho pra caralho. É. Mas era muito bom, cara. Gostava demais desse joguinho, cara. Principalmente no arcade, assim. Parece que eu sinto o cheiro do fliperama, assim, quando eu vejo o vídeo do jogo. Cheiro de cachaça e cerveja. E cigarro. Ele comparado aos jogos que nós já falamos aqui, ele é bem mais simples, né, cara? Meio mais objetivo, né? Sim, e não menos divertido, né, Nilson? Não tô falando que ele é menos divertido, tô falando que ele é mais simples. Exato, caso. exato. Pois é, o avô, né, cara, naquela época, quanto mais velho, mais simples é, e não deixa de ser tão divertido quanto. Não, graficamente, pro fliperama, ele é lindo, cara. Lindo, porra. É lindo. Sensacional, a versão de NES que é bem feinha, cara. A versão de Nintendo aí não tem o que fazer, né? Inclusive, se aparecer muito avião na tela, até some, né, os aviões. Ai, ai, ai. Cuidado que tem uns malucos aí que vai falar que a gente é hater, hein, mano. Eita porra, olha aí. Edu! Vai lá, Edu! Então, o meu segundo jogo, cara, é um jogo também que eu peguei bastante na locadora, mas esse eu consegui, aqueles cartuchinhos obscuro, né, piratinha, que você compra e nunca sabe se vai funcionar. Eita porra. Consegui comprar uma cópia dele, o cartucho não tinha label, né, que fala, aquele negocinho. Que... É label mesmo, Edu. A capinha, então, a telinha, né? É, a pelinha ali, não tinha label, não tinha nada. O rótulo. É. Nome certo é label. Ah, foda-se, na época assim... você não falava label, lambo, nada disso aí. É, tu falava o rótulo, falava a capinha, tu falava o papelzinho. O papelzinho desenhado ali. A fotinha. Tá etiquetinha. Que é o Sexy Paródios. Caraca, esse jogo é um jogo mais zoeiro que eu já joguei, mano. Cara, o jogo é rué 300%, velho. Ah, não. É um jogo mais zoeiro que eu já vi. Ele é um jogo do estilo Gradius. Provavelmente vocês conhecem já o Gradius. Qual game? Qual é o console? Super Nintendo. Não consegui achar, cara. Não consegui achar. Só acha o cartucho, ele não mostra imagens do jogo. Vou te mandar um vídeo aí, peraí. Tá, achei. Já vi, aham. Aí, Edu mudou o sentido da tela, agora é da esquerda pra direita, aí, agora sim. É vertical, mas é shooter. É vertical, é a mesma coisa. Isso. Ele é um game da série Paródia, da série Gradius, né, da Konami. Só que ele é um jogo mais rué. Você tem a navezinha do Gradius pra você jogar também, só que você tem outras navezinhas, você tem um polvo. Uma menina montada num foguete com roupinha de coelho, melhor estilo do Dragon Ball. Nenenzinho, escolhi o nenenzinho. O nenenzinho de chupeta. Ai, meu Deus, Edu, não perde a oportunidade de nenhum cast de falar de um jogo daqueles assim que... Meu Deus! Que é uma viagem de uma... É, caralho, Esse jogo é muito famoso, velho. Ele é famoso também, realmente. Ele é famoso e muito bom, cara. Ah, o Machine Cast também é famoso, nem por isso ele é bom, cara. Não, mas... falando de outro funk é famoso, porra, nem por isso é bom. É, porra. Não, mas olha só. Ô, Marcos, pensa só. O primeiro mestre, o primeiro mestre do jogo é uma mulher com a perna aberta dançando, dançando carnaval. Ah, mano. Meu Deus do céu, cara. É aquelas dançarinas daqueles cabaré antigo, tipo do Moulin Rouge. Jesus amado. Jesus. Maluco, mas maluco, tem um outro chefe que é um navio pirata, que é um gato, tá ligado? Aí em vez dos remos, é as patinhas do gato, assim, remando. E o tiro dele é miau, fala miau, vem o miauzinho pra você. Meu Deus, é porque os ouvintes devem estar se perguntando assim, ah, por quê? Por que eu continuo ouvindo isso? Por quê, cara? Não, velho. Joga uma vez que você vai ver como que essa porra é divertida, tá, velho. Eu aposto contigo, Edu, que ninguém vai comentar no site que jogava, que gostava, e nem vai mandar e-mail também. Aposto contigo. Quer apostar quanto? Com certeza. Eu aposto que jogaram, cara. Vai falar que jogava e que gostava muito e vai parabenizar a escolha. Eu duvido. Edu. Beleza. Edu. Tá valendo a aposta aí, ouvintes. Tá valendo a aposta. Tá valendo. Edu. Ah. Mas tem que usar o que tu usa pra poder jogar esse negócio? Não, cara. Caraca, eu não consigo jogar isso sem usar, cara. Se eu usar, então... Jogou o jogo, cara. Você não jogou o jogo, cara. Cara, que eu tô vendo aqui uma loucura, uns pinguins DJ. Caraca. Exato, velho. É, cara, o nome do jogo é essa primeira, cara. Entendeu? Velho, olha o nome do jogo. Paródia Sexy. O que você que espera do jogo, velho? Nada no jogo é pra ser levado a sério. Sim. Saca, mas agora, por causa desse jogo, nem o cast vai ser levado a sério. Porra. Já não é muito. É? O único assim, Edu, que ele não saiu no estado. Ele não saiu nos Estados Unidos. Ele é um jogo que ficou só no Japão, né, cara? Esse jogo aí. Só no Japão, é. Porque ele é muito. Ele é até mais ou menos de nicho cultural japonês, né, cara? As referências visuais do jogo. Os negócios tudo é muito da cultura japonesa. É um Cuphead de navinha. É um Cuphead de navinha, né, Nilson? Mais ou menos isso. É. E, cara, e ele tem um negócio interessante que na época do Super Nintendo não eram muitos jogos que tinha efeito visual de fala. Saca? E esse jogo, ele é cheio de efeito visual, efeito de áudio de fala. Então, tipo, se você pega os poderes, toda vez que você pega, fala assim, power up, power up. Caraca, eu tenho a navinha tá no espaço aqui, e aí tá vindo umas bonequinhas dentro de uma banheira voando no espaço. Isso, cara, é o negócio todo. Ai, meu Deus, cara. É todo nonsense, velho. É todo nonsense. Ele é Rué BR puro, velho. Edu, eu jogava esse jogo gargalhando, focando de rir. Eu pausava. Eu pausava o jogo de tanto que eu ria, cara. Mano, eu tô chorando. O tiro do cara, o power-up do cara, é uns mísseis com duas perninhas andando. É isso. Eu tô nessa parte também, cara. Lá no tem um power-up que você pega, que é um sinus. Saca? Aí você pode ir aumentando o poder do sino. Quando você pega o sino com poder bom, a nave fica falando um monte de palavrão que fica aparecendo em japonês na tela, assim, e o palavrão destrói qualquer coisa na tela, tá ligado? Caraca, agora tem umas sereias tomando banho. Nossa, senhora. Não, o Tim Blue, tô vendo aqui, acho que é a primeira fase. É aquele diz. Aquelas bolas de cristal de. Vidente? De dança de boate. Ah, sim, se os globos, O globo, o globo de boate, aí quebra o globo, mano, é um panda num vestido, cara. Véi, tu tem jogo mais zoeiro que esse. Ai, meu Deus. Não, e agora tá aparecendo aqui um, eu acho que é um pinguim com um umbigo, né? Ele tá com capacete e uma descarga do lado da cabeça. Ele dá descarga e sai um troço da cabeça dele. Ele só toma dano quando você atira no umbigo. E quando você derrota ele, ele fica todo fudido, caindo assim, explodindo o negócio, com efeito de esparadrapo, os negócios. Ai, é uma massa, velho. Jesus, cara. Jesus, cara. Nossa, se os ouvintes não cancelar a assinatura do cast depois desse jogo... Cara, é o seguinte, o jogo ele tem 100% dos elementos de um jogo Gradius. Saca? Inclusive a própria nave Gradius tá ali pra você jogar com ela. O esquema de power-up, de você ter barrinha de power-ups embaixo pra você escolher se você quer aumentar a velocidade, o tiro, pegar míssil, pegar escudo, pegar companheiro. Sim, na o ordem princípio é o mesmo, Edu. O princípio é o mesmo. Tá tudo ali. Só que o que que acontece? Eles fizeram isso de uma forma pra você... Ah, a gente tem um jogo Gradius, que é um jogo sério. Agora vamos pegar o Gradius, vamos fazer um negócio paródia com ele. A jogabilidade, os negócios, é tudo da série Gradius. Só que com essas cheias de paródia aí, cara. Você tem a navinha Twin Bee pra jogar, que é um personagemzinho também famoso lá no Japão. Uhum. Outros uhum. jogos também e tudo. Aparece até em desenho animado. E, cara, a navinha Twin Bee também, ela é muito legalzinha de jogar. Esse polvinho aí me parece que ele é de uma série animada do Japão também. Que tem lá essas menininhas vestidas de coelhinho montada no foguete, também tem em outro jogo da, olha da essa, Konami. Olha essa tela que eu te mandei aí, Flávio, olha aí, olha lá no fundo lá. O que, que é aquilo lá, cara? Caraca, mano. Meu Deus do céu, cara. Não, cara. Meu Deus, imagina a criança com 5 anos de idade, o Edu com 5 anos de idade e a mãe dele vê ele jogando essas coisas. É, aparece um troço desse. Na verdade, quando eu jogava, eu já tinha uns 13 anos, 14 anos. Ah, sim, entendi. Agora entendi. Agora entendi. Porra. Sabe, já era um pouquinho mais velho. Né, tá, que pariu. Mas o jogo, jogo cara... Jogo pra ele... bronheiro. Vai tomar no banho. Não, pô. Ele mas é zoeiro, isso sim, ele é zoeiro. Cara, ele é muito divertido, extremamente divertido até. Caraca, o Pinguim tá com capacete igual ao daquele personagem do Mega Man, cara. O Edu, eu até me surpreendi você escolher esse jogo, que esse dia eu tava jogando ele no Super Nintendo, esse jogo. Só que eu não cheguei muito longe, eu morri as vidas tudo, velho. Começava a perder o tempo, o timing dos tiros, o negócio tudo. Também, mas ele é difícil, cara. Ele é um jogo difícil pra caramba, mano. Muito difícil, velho. Você tem uns cheat lá pra você fazer múltipla, pra aumentar o número de vida, o número de continue os negócios, mas mesmo assim... Eu morri na quarta fase, mano. Morri as vidas tudo na quarta fase, mano. Tá merda. Meu Deus. Ok, então é isso aí, Edu. É isso aí, cara. Se vocês não tiveram a oportunidade de jogar ainda, joga 5 minutinhos. Ah, meu Deus. Joga 5 minutinhos. Primeiro ouçam todo o cast, depois joguem, porque se vocês jogarem, depois não vão querer ter vontade nem de voltar pra ouvir o resto do cast. ai. Sacrilégio. Flávio, vai lá, Flávio. Cara, eu vou falar de um jogo que eu jogava no Atari, cara, que é o Mega Mania. Caralho, eu jogava demais isso, eu tinha o cartucho, velho. Fala de mim agora. Eu tinha o cartucho dessa porra, mano. Cara, ele é um genérico, né, do Space Invaders, só que eu acho que ele é mais difícil, porque conforme tu vai passando de fase, a energia é o tempo, entendeu? Você tem que derrotar todos os inimigos da tela no tempo. Se passar o tempo e você não conseguir derrotar, você morre. E se tomar dano também, mas é um dano só, se eu não me engano. Pronto, acabou, não tenho mais nada pra falar, agora vamos pro próximo. Nada. O legal, o interessante do jogo é o seguinte: tu atira e aí a bala, no meio do caminho, a bala tá indo em direção ao inimigo. Se tu botar a nave pro lado, o tiro te acompanha. Uau. É, o tiro vai acompanhando. É, o famoso tiro de trivela. Foi o que inspirou a galera a fazer aquele filme Procurado. Tá ligado? É o tiro de trivela. E conforme vai passando, vai mudando os inimigos. Aí começa com um disco voador que parece um biscoito. Aí depois vem uns bichinhos, passarinhos, sei lá. E vai aumentando a velocidade e o jeito dele vir. Ele vem, às vezes vem na horizontal, às vezes vem na vertical, a velocidade. Pô, é um jogo maneiro, cara. Eu jogava pra caraca. Eu perdi um tempo nesse jogo. Tem uma forma que eles vêm aqui, parece tipo uma chuva de meteoro, né, cara? Vem dos dois lados, assim, chovendo o negócio na tela. Mó massa, cara. Mó massa, cara. Bom jogão, cara. Jogou, Nils? Duas... É... Quatro cores o jogo, é. Tchau. Porra, Atari, cara. Tu quer que seja 256? Nada declarado. Tinha quatro, tinha quatro cores? Tinha quatro cores? Tô zoando, pô. Tô vermelho, zoando, amarelo, mano. Azul e verde. Olha, já é... De acordo com alguns podcasts famosos aí, já é mais cor que o Nintendinho, né? Tinha só três. Tá de sacanagem, mano. Nem sei se a gente pode levar em consideração esses outros podcasts aí, porque... Como é que é, né? Ai, ai. Sobre o jogo, eu não tenho nada a dizer, não, cara. Não joguei, não vou jogar. Tá perdendo um jogo bom. Muito primitivo, velho. Não, não tem. Mas é desafiador, cara. Cada fase é um padrão, cara. Cada fase é um padrão de que o inimigo vem, vai mudando, vai diminuindo o tamanho do inimigo, aumentando a velocidade. E assim, você tem o tempo pra destruir todos os inimigos. E se tu tomar um tiro, um dano, já foi, já perde uma vida já. Olha aí. É maneiro, cara. Olha aí. Valeu, eu acho que se o Nilson jogar, é o mesmo caso lá do cara que virou o joguinho do Nilson no arcade. Se o Nilson jogar isso aí, ele perde a vida. É a mesma coisa. Minha cara ao Flávio escolher isso aí, é isso aí, ó. Pior que o Dolinho parece contigo mesmo, né? Pois é. Só quando tá com o olho fechado, tirando uma daninha. O Dolinson. Saloninha do Nilson, cara. Dolly Nilson. Não, pô, é Dolly Nelson. Dolly Nelson. Mandaram um e-mail pro Nelson hoje, né, Edu? Mandaram e-mail pro Nelson. Caraca, eu tô vendo o cara jogando aqui, o cara tá mestre dos tiros de trivela, cara. mas é. Mas é uma estratégia, velho. Eu tinha um Atari, quer dizer, tinha na hora do meu irmão, mas... Aí quando eu já comecei a gostar de videogame, eu já peguei e joguei um pouquinho de Atari. Era uma fita que era uns 40, 50 jogos e tinha ele, tinha uns outros joguinhos, River Raid, tinha os outros lá. Enduro. Um joguinho maneiro, cara. Era legal, cara. Então tá, é isso aí, Flávio. É isso aí. É só. Aí, ô Nilson, rendeu mais que o teu o joguinho 3 por 1 real, hein? O do Dreamcast dele só jogou ele. E duas pessoas das 10 que compraram o Dreamcast? É, das 10 pessoas que tinham Dreamcast, só ele jogou. Ô, velho, na moral, se você tivesse, você ia apanhar, mano, na moral. Bom, com certeza, se tu quiser bater em alguém do cast, o Flávio é o que tá mais perto. Mas eu duvido tu chegar até a casa do Flávio. Eu duvido tu chegar na casa do Flávio com vida. É isso que eu ia falar agora. Tem mais medo de ir pra onde que ele mora do que dele, mano. Eu também tenho o maior medo de ir pra onde que eu moro. Sei. Tá que pariu. Ai, ai, ai. Nilson, vai lá, Nilson. Pra encerrar com chave de ouro, agora, hein? Agora eu vou surpreender esses nintendistas malditos. Eu vou escolher um jogo da plataforma deles. Só pra dizer que eu sou porra. Que eu sou um ceguista. Fica falando que eu sou ceguista. Pra aquele hater lá. Eita, pô, olha aí. Olha aí, tá o direcionando jogo, comentário, Edu. O jogo. O jogo, cara. Nilson. Não fala do hater, não, que ele já ouviu mais cast que o Edu. Tu vai tirar ele de seu ouvinte, aí, meu, pô, vai ficar... Okay. Eu vou falar de Tiger L, cara. Tiger L. Tiger L, eu só conheço Tiger Robocop. Puta merda. Também. Ou Eye of the Tiger. Por acaso foi o que apareceu aqui, Eye of the Tiger. Joguinho de O Tiger L, ele tem tanto no fliperama quanto no Nintendinho. E aí eu joguei no Nintendinho, cara. Entendeu? Ele é um jogo de shooter que você joga com um helicóptero. Mas ele já não é navinha, porra. Não, mas ele é navinha, claro que é navinha. ele tá dentro do estilo, cara, porque ele é um shooter. Não é jogo de helicópterinho. Tô zoando. Pô, Nilson, eu esperava tanto que tu fosse falar daquele joguinho do Desert, não sei o que, lá do Mega, cara. Eu gostava tanto quando eu vi os caras jogando aquele joguinho. Foi me falar disso aí. Qual o jogo do Desert Strike você tá falando? Não sei, Desert Storm? Desert Strike é multiplataforma, né? Só do Mega, não, pô. Eu acho que é o Blue Thunder lá, o Thunder Force, Thunder Storm, um negócio não, assim. Não, Desert Strike. tô falando. Esse joguinho era legal. Isso. Ele quando você... O Tiger L, ele logo de começo, a música pra mim é bem nostálgica, cara. E você já, logo no começo, ele já sai de dentro de um caminhão, o helicóptero, né? E vai indo, cara. O jogo é extremamente difícil e ele é um daqueles jogos que... Ele é tipo assim, ele só mano, tudo é só pra frente, né, no caso, né? Só que se você der qualquer molinho, você morre muito fácil, cara. E ele não é aquele bullet hell igual os antigos que é sinistro, não tem, cara? Mas ele é um baita jogo, cara. Não sei se vocês jogaram, né? Não joguei. Não joguei. Eu nunca joguei. Tive pouco o Nintendinho. Pra... Eu acho que se o Spider tivesse aqui, ele ia endoidar, cara. Porque é um jogo que ele jogou também. Joguei sim, ô Nils. Joguei. Ah, tá. Joguei no meu Dynavision, aham. Então, ele é um jogo bem conhecido, cara. Sim, a música dele é sensacional, É um River Raid de helicóptero. River Raid de helicóptero. É. Bem isso. Parecido com o River Raid, só que Tá parecendo mesmo. É, só que de helicóptero. Caraca, suou o jogo agora, mano. Não, mas é mesmo. Que isso, cara? River Raid é bom pra caralho. River Raid tinha no Master System, só pra te ter uma ideia. Fazer o quê, né? Tem jogo bom no Master System e tem jogo ruim, né, cara? Exato, e não é o River Raid, não é um deles. Eu joguei muito esse joguinho, Nilson, joguei bastante. Me dava raiva esses barquinhos assim, malditos que vinha por trás, assim. Ele é um jogo de 1900. Que delícia. Porque tu sabe como é que é, né? Eu sou gaúcho, tudo que vem por trás é complicado. Ele é um jogo... O Tiger L, ele é um jogo de 1986, cara. Ele é um dos primeiros chunaps aí, cara. E ele é um jogo muito bom, né, cara? Ele, assim, é bem simples na proposta dele. É pra frente, atirar, matar tudo que você vê na tela, mas... Ele é, a dificuldade dele é extrema, porque até então o scroll dele é mais lento, né, cara? Ele é um jogo mais devagar. Caraca, tu dá um tiro de especial, os inimigos tudo desaparece. Sim. Ele é a bomba dele, ele solta tipo um monte de negócio, depois estoura, aí desaparece todos os inimigos da tela. É. Mas você olhando assim, ele parece ser muito fácil, né, cara? Quando você pega pra jogar, meu amigo, puta merda. Sabe por que eu lembrei desse jogo, Nilson? Quando eu vi que no meio do jogo ele pega outro helicópterozinho pequenininho pra te juntar. Isso que eu falei, mano. Isso que eu ia falar, cara. Pega um mini helicóptero filhote, fica do lado dele. Isso. É difícil pra caralho. Esse jogo é difícil pra cacete, cara. Esse jogo é difícil pra caramba, mano. Eu nunca consegui zerar esse jogo. Na época, um amigo meu tinha esse jogo no Dynavision, naquelas fitinhas de 10 em 1 que tinha no Dynavision, cara. Caraca, tu dá aí um especial, até o helicóptero some, aí tu não sabe nem onde tá na tela. Tem muito flicking, né, cara? O nome disso é flicking, cara. Então, é porque tem muita coisa na tela e ele, o videogame, não... dá um... Usa o limite do videogame, no caso. Ainda reclama do Atari, ó. No joguinho do Flávio não acontecia isso. No joguinho do Flávio não acontecia essas coisas. Ah, mas aí é questão da plataforma, né, cara? Pois é. É exatamente o que a gente tá falando. Quebrado, pô. Não, da plataforma que eu falo é o console, né, cara? Exato, exatamente o que você tá falando. A plataforma Nintendinho perde pra plataforma Atari. É. Aí já não é problema, meu. Eu achei que eu jogava muito... bastante. Via ele muito mais inimigo na tela, e não sumia ninguém. É. Mas também o scroll é parado, né? Esse aqui não, tem vários cenários, né, cara? Aí o... Aquilo que eu falei, cara, ele é um jogo bom e... Nintendista aí, quando fala desse jogo, falta quase chorar. Mano. Mas na época era um jogaço, cara. Não era fácil de achar um joguinho assim que nem esse naquela época. Pô, joguei demais meu Dynavision, cara. Porra. Ele é bastante nostálgico, cara. Pô, imagina, tu ficou assim quase um ano jogando só Karateka. E aí depois tu pega um joguinho desse aqui que nem eu. Porra, joguei pra cacete. Zerou o jogo? Não, que zerei. Tá louco? Jogo difícil muito da porra. Difícil, né, cara? Tá louco? Muito difícil. É um Battletoads de helicóptero. De navinha. Engraçado é porque ele era muito... Ele é muito implacável, cara. O bom dele era assim, que se você morresse, você voltava da onde você tava. Ele não voltava do começo. Aham. Mas mesmo assim, cara. Mesmo entendeu? Assim. Mesmo assim. Ele era muito difícil. Ele caraca, só tinha olha só, nessa época o joguinho já tinha o save... Como é que é? O save stage. Não, como é que é o nome do... Quando a gente... Checkpoint, olha só. Inovador. Ah, show de bola. É isso então, Nils? É isso aí, cara. Ok. Bom, então... Eu acho que é isso, valeu demais. Então agora vamos começar aí com as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, como eu falei aí, o gênero de navinha é o segundo gênero que eu mais amo de jogar videogames de todos. Só perde pra RPG, que é o gênero pra mim que eu realmente mais curto jogar. Mas quando eu não tô jogando um RPG, eu tô querendo pegar um joguinho de navinha pra jogar. É um joguinho que você pode jogar de forma casual, você joga ali um tempinho, se diverte, vê até onde consegue chegar, brinca um pouco. Toda vez que você joga é desafiante, testa reflexos, coordenação motora. Cara, vale muito a pena jogar de navinha. Ô Edu, casual? Joga aqueles jogos de Blood Hell lá, você vai ver o que é casual. Não, casual no sentido que eu digo assim, você não precisa pegar o jogo com aquele comprometimento ficar aqui 5 horas pra mim. É um jogo passatempo, que tu senta ali porque tu tem 2 horas oscilantes que tu quer gastar. É, às vezes você tem meia hora ali e fala, ah, vou jogar meia horinha aqui de um joguinho de nave, passam as 2, 3 fases, você já tá meio satisfeito, saca? Não precisa ser aquela coisa tipo, nossa, vou ficar ali 2 horas jogando pra conseguir fazer até o final, pra não sei o que, ou então aquelas fases enormes. Mas tu vê como são as coisas, né, cara? A gente saía de casa pra ir na locadora jogar meia hora. Hoje em dia eu não ligo videogame, se for pra jogar meia hora, nem ligo videogame. Não, porque dependendo do jogo, nem liga. É, dependendo do jogo que eu vou jogar, a só atualização do jogo é 2 dias. Porra, não, e também aquele load do GTA V já é meia hora já. É isso que eu ia falar. Você tem load, você tem aquele monte de abertura das empresas, né? Não é igual antigamente que você tinha uma logo só aparecendo e pronto, já começou o jogo. Hoje você tem 15 desenvolvedoras mostrando logo na hora que você vai abrir o jogo. Aí você tem load pra entrar no menu, load pra sair do menu, load pra começar o jogo. Na hora que você vai começar, já passou 20 minutos. É, imagina, ô Nilson, o cara ir na locadora jogar The King of Fighters 96, 30 minutos. Mas tinha muito, cara. Na época tinha muito. Jogava 3 partidas. Não, tinha moleque que botava 15 minutos e jogava como se fosse uma hora, cara. Tá de sacanagem. A porra, The King no PS1, conseguiu passar do primeiro trio 15 minutos. É. Então uma luta acabou o tempo. Flávio! Não, fica aí a menção dos joguinhos de navinha. É um baita do estilo de jogo. E fica aí a menção. E principalmente o Strike 1945, tá? Que não é 3 por 1 real, não. Pode jogar porque não, vocês ficam falando mal aí. Que não joga aí, que é melhor falar logo quando é bom. 3 por 1 real só dos Atari, é isso. Eita, pô! Eita! E eu discordo. É, eu também. Nilson, vai lá. Bom, cara, shoot'em up, cara, era um gênero aí que atravessou décadas aí. Infelizmente, ele já não tá mais tão nativo como antigamente nos anos 90 e nos anos 2000. Discordo, Nilson, hein? Tem muito jogo chinês, principalmente de celular, que faz ainda jogo disso aí, hein? Sim, mas tô falando no console, cara. Em console, não tô falando de celular. Celular, sim, mas o Vetruva recém falou de um jogo aí também, no console, pô. Play 4? É isso que eu tô falando. Ele é um estilo, cara. Que ele atravessou todas as gerações de console, velho. É o único gênero que fez isso. Sim, ele atravessou todos os gêneros de console, mas ele não é um estilo tão em evidência como nos anos 90, nos anos 80, até no começo dos anos 90. É isso que eu quero dizer. Ah, ok. Ele não sai tantos jogos de qualidade igual antigamente, entendeu? Sim. Que saía igual antigamente. Ainda saem ainda alguns jogos bons, mas assim, bem esporadicamente, bem... Não era igual nos anos 90 que saiu o Raiden 1, depois saiu o Raiden 2, ou então Sonic Wings 1 e 2, entendeu? Sim. Não tem mais esses jogos assim de alto patamar, mas saiu joguinhos aí, mas é indie, entendeu? Desse estilo. Sim. Não que seja ruim, tem uns jogos que é bom, mas é, infelizmente, não tá tão em evidência como antigamente, mas mesmo os jogos que eu não gosto aqui, que foi falado, vocês não jogaram, ou vocês nunca pegaram pra jogar, joguem, porque... Realmente é o começo de tudo, eles falaram do Atari aí. E tem jogos aí mais obscuros que a gente falou, mas mesmo assim são jogos muito bons, cara. Indico pra todos aí jogarem. Aí. Então tá, eu gostaria de agradecer aqui a todo mundo que ouviu o nosso cast. Agradecer aos meus encarecidos colegas aqui que disponibilizaram o tempo deles essa noite pra gravar com a gente. Espero que vocês tenham gostado aí de todos os games que a gente falou. Foi nostálgico demais, quem sabe a gente não faz um outro cast aí repetindo o tema dos joguinhos, porque tem bastante ainda pra falar, hein? Porra! Menos, tirando o Flávio, que não tem mais nenhum. É, o meu acabou já. Já foi todo. Já gastei tudo. Gastou todas as balas. Então, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será, Spider, será que tu jogou algum desses joguinhos aí? Olá a todos. Sabe aquela vontade de pegar uma nave e ir embora? É o que eu tô agora. Aí ele fala exatamente. Olá a todos, é o melhor, cara. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem do tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Não temos e-mail hoje. Piada velha do Machine. Por que que o Mario, quando ele tá pequenininho, ele vai bem na fase da água? Porque ele que eu... Meu Deus! Porque ele é marinho! Porque ele é marinho! Ai, ai, ai! Ai. Eu ia falar porque o Sonic jogou ele na água. Por que que o Mario perdeu o processo pro Sonic? Aí eu já não sei. Sabe, Edu? Agora, cara, eu também não sei. Porque a justiça... Ah, tá, ele era best process. Não, porque a justiça é cega. Meu Deus. Eu não sei isso agora, mano. Nossa, essa piada doeu, né? É tão ruim. A alma agonizou aqui agora. É tão ruim que eu vou rir e vou embora. Por que que o Mario foi no psicólogo? Ai, essa porra. Meu Deus do céu. Não, já tá doendo meu peito. Edu, já. Por que que o Mario foi. Por que que o Mario foi no psicólogo, Edu? Cara. Eu sei. Não sei, velho. Fala, Flávio. Porque ele tava passando por uma fase difícil. Meu Deus do céu. Merda, mano. Nossa. Ah, meu Deus. Não, depois dessa, tchau pra você. Onde os X-Men tomam banho? Os X-Men tomam banho. Não sei. No Xbox. Que pariu. Puta merda. O cara, né, chegou assim, do lado do amigo, com um relógio bonitão, né? Ele, pô, cara, que relógio bonito, cara. Porra, quanto tu pagou nele? Ele, cara, não paguei nada não, cara. Eu ganhei numa competição. Ele, caraca, sério? E quantas pessoas estavam participando? Não, cara, era só três. Era eu, o dono e o policial só. Caraca, uma piada de carioca. Puta que pariu. Né? A mulher, né? A mulher, ela tava querendo um bichinho de estimação pra ficar em casa, né? Ela chegou na loja, aí tinha um papagaio quase dando. O pessoal tava dando o papagaio praticamente, tão barato. Ela, pô, cara, por que vocês estão... Esse papagaio tá tão barato? Ele, pô, que ele tem um probleminha. É que ele foi de um cabaré, ele foi de um ponteiro, entendeu? Aí então ele fala umas coisas muito pesadas. Aí o pessoal devolve ele, compra e devolve. Aí a gente tá dando até. Ela, ah, então eu vou levar, pô. Que isso? Só fala uma besteira. Aí levou o papagaio, aí botou na porta de casa. Aí o papagaio olhou pra um lado, olhou... Ah, puteiro novo, cafetina nova. Ah. Aí ela, pô, ela riu, né? Que ela sabia, né? Aí ela sabia, ela riu. Aí passou um tempo, chegou as filhas dela, né? Aí o papagaio olhou... Oh, puteiro novo, cafetina nova, putas novas. Aí as meninas ficaram horrorizadas. Caralho, que isso? O que esse papagaio tá falando? Aí a mãe explicou, falou, não, ele era do... Aí acabaram dando risada também, entenderam, ah, porque ele era do puteiro. Aí chegou de noite, chegou o pai, né, da família. Ele chegou, quando ele chegou, o papagaio, puteiro novo, putas novas, cafetina nova, João, mudou de puteiro também? O casal tinha um papagaio, né? Aí de noite, quando a mulher passou no corredor pra ir pro quarto dormir, o papagaio virou pra ela e falou assim, já vai dar, hein, sua vaca. Aí ela foi no quarto e disse pro marido, né? O marido não acreditou. Então aí a esposa falou, por que que tu não se veste então de mulher e passa lá perto dele? Aí o marido põe, né, a roupa, né, e passa batom na boca e passa pelo corredor. O papagaio, quando vê ele, diz, além de corte, é viado também. O garotinho, cara, a mãe foi até reclamar pro padre que o garotinho falava muito palavrão. Aí o padre chamou o garotinho, foi dar um sermão, a sua mãe me falou que você fala muito palavrão. A partir de hoje, você vai botar você vai dar um real pra cada palavrão que você falar. Você vai, no final do mês, você vai vir aqui acertar as contas comigo. E você vai anotar cada palavrão que você falar. Senão você vai queimar no inferno. Aí passou um mês, veio ele com o caderninho anotado e uma nota de 100 reais. Aí o padre foi, pegou a nota de 100 reais e olhou assim, pô, mas só tem 99 palavrões aqui, eu não tenho troco. Quer que eu deixe pro mês que vem já de crédito? Ele, não, padre, vai tomar no cu e fica tudo certo. Puta que pariu. Piadas de informática. Por que enviar spam é algo injustificável? Não sei. Porque os fins justificam os e-mails. Puta que pariu. Tem um pontinho amarelo no meio do oceano. O que é? É o milho. Caraca. O milho em alto mar? Não. Eu acho que eu sei. Pode falar. É a Ruffles, a batata da onda? Não, né, cara? É. Puta merda, cara. Tem um pontinho azul voando pelo céu. O que que é? Pontinho azul é um... É um blue... Eu já sei. Um aero blue? Não. É. Não é uma blue boleta, não? Não. É um uru blue. Uru blue. Puta merda, cara. Por que que o mouse é muito mimado? Não sei. Porque o mouse pede? É, porque tudo que ele quer o mouse pede. Puta merda. Ai, meu Deus. O que que um poste falou para o outro? Um poste? E o bambu? Antes? Não. Não sei. Vamos ali fazer uns fios? Puta merda. Ai. O que o passarinho falou com a passarinha? O que que ele falou? Quer dar noninho? Ai, meu Deus do céu. Nossa. Para qual santo você reza quando esquece a senha? Não sei. São Login. Também não sei. São Login. Caraca. Puta merda. Massa. Qual é o cúmulo da força? Não sei. Dobrar a esquina. Nossa, cara. Tinha uma competição, cara. Era um americano, um japonês e um português, né? Uma competição assim de raciocínio rápido, de inteligência. Aí perguntaram pro americano assim, qual é a coisa mais rápida do universo? Aí ele falou, a luz. Aí todo mundo, pô, uma boa resposta. Aí perguntaram pro japonês, qual é a coisa mais rápida do universo? Ele, o pensamento, né? Aí ele, pô, também é uma boa resposta. Aí perguntaram pro português, qual é a coisa mais rápida do mundo? Ele falou, a caganeira. É caganeira, é, mano. Outro dia, quando eu pensei em ligar a luz, eu já tava todo cagado. É. O que que o Schwarzenegger disse quando instalaram o Windows XP pra ele? Tá merda, não, cara, não. Tá doendo já. E aí, Du? Posso? Não sei. Fala, Flávio. Posso? Instala Vista, baby. Instala o Vista. Meu Deus. O que que é um terapeuta? São... Putz, eu sei, cara. Não sei, cara. São 1024 gigapeltas. 1024 gigapeltas. foram três amigos viajar, né? Um deles era, o apelido dele era Bafo, entendeu? Boquinha de cemitério, o apelido dele, que ele tinha um bafo enorme, entendeu? Aí quando eles foram viajar e tiveram que parar num hotel assim de beira de estrada, aí só tinha um quarto com uma cama só de casal. Aí que o pessoal falou? Botou ele no meio da cama, os dois ficaram cada um em uma ponta e o boquinha de cemitério ficou no meio, né? E falaram pra ele, olha só, faz o seguinte, a gente tá aqui coberto, quando você for falar, você cutuca a gente, que a gente entra debaixo da coberta e você fala, tá? Ele, tá bom. Aí ele foi, cutucou um, cutucou outro, aí todo mundo entrou embaixo da coberta e ele falou, peidei. Como é que o pai de santo acessa a internet? Cara, esse eu já ouvi, não sei, cara. Eu acho que eu já ouvi, mas não lembro. Com banda larga. Banda Uits. Larga, meu Deus, doeu. Meu, doeu, agora não dói. Não dói, não dói. Qual é a gata que entra e sai do chat, Edu? A gata que entra e sai do chat? É. Não sei. A Hello Kitty. Nossa. Hello Kitty, puta que qual é a linguagem de programação que o Han Solo detesta, Edu? Tu que manja de Star Wars. A linguagem de programação que o Han Solo detesta? Uhum. Java? JavaScript. JavaScript. Java. JavaScript. Nem sei quem é Jabba. É o Jabba the Hutt. Não faço ideia quem é. Qual é a música preferida do Sérgio Reis, Edu? A música preferida do Sérgio Reis. Não faço ideia. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. Qual que é o melô da mulher menstruada? Vermelho, o curral. Mas não é da mulher, viu? É da vaca menstruada, viu? Vermelho, é da vaca, o então... curral. Então eu só lembrava do menstruado. A melô do Rubinho Barrichello, Edu. A melô do Rubinho Barrichello. Não veio ainda, tá atrasada, não, né? É, cara, não tá me ocorrendo. É devagar? É devagar? É devagar, oh. Devagar, devagarinho. Melô do surfista tarado. A melô do surfista tarado? Não sei. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Off topic. Prefiro uma laranja. Tarado. Eu gosto mais da laranja. O que é isso, gente? A maçã do Neilson. É aquele momento que o Neilson faz uma piada, velho. Sério? Puta merda. E eu perdi isso. Não, tá gravado. Eu já imaginei ouvir piada gay de todo mundo no Machinecast, incluindo de qualquer convidado que chegar, menos do Neilson. Mas o Neilson é um dos que mais faz, pô. O Edu falando. O Servetos dele pra depois ir embora, gente. Servetos 87? Ai, ai. É um Servetos 87, Neilson? Pegou uma água aqui, velho. Sim, logo depois do Bolete. Bolete? Mas ele também tem mobilete? Sim, supando chicletes ainda. Tem que gravar sobre o Merda Drive. Próximo console pra falar, já falamos de NES. Merda Drive é quem inventou isso. Ah, é, eu esqueci. Sega Das. O cara What ficou Nintendo inventando essa porra aí. É Mega Driver. Entendeu? Gen, né? Pô, cara, botei aqui no Google jogo de navinhas, a porcaria do corretor, jogo de novinhas, e aí aparece. Aparecem imagens pedófilas na minha tela. Pariu. Tá doido, velho. Eu apagava na hora, sai daí. Vai dar 5 minutos, vai estar federal batendo na porta aí. Tá maluco. Edu, é o teu cachorro que tá latindo, Edu? Tá no mudo. Agora não dá pra ouvir nada, não, mas... Sim, tá no mudo. Edu? Ixi. Até o cachorro reclamou. O cachorro mordeu, foi comer os gatos dele lá. Não, é, o gato passou pela janela ali, ele começou a ficar latindo. É, eu percebi. Olha só. Eu fui lá distrair ele com a bolinha. Ah. Então tá. Como é que é? Tu foi distrair o cachorro com uma bolinha? É, aquelas bolinhas de morder de cachorro. Ah, tá, que susto. Pariu. Bora lá então. Tá aqui, pariu, tá no mudo de novo. O cachorro mordeu a bolinha dele. É. Esse cachorro, pelo menos o cachorro é hétero, né, cara? Vê uma gatinha já começa a se manifestar. Caraca! Na moral, essa daí foi. Essa foi punk. Foi gratuita, Deus. Gratuita. Gratuita nem nada. Depois eu vou passar conta, cada um vou me depositar um real. Ô, louco. Vai, Edu. O quê? Nossa. Pronto. Eu não tava aqui, não. Eu levantei e voltei. Você já tava então falando. Fala de novo pra ele ouvir. É, tá passando o caminhão do lixo, tem que tomar cuidado, mano, que se eu aparecer muito na janela, eles podem ter que querer me levar, mano. Ah, puta que pariu. É bem capaz mesmo que eles vão estar perdendo o tempo deles, né? O foda, mano, que é se ele entrar na caçamba e misturar, pra depois saber o que é Flávio e o que é lixo, ferrou, né? O outro com o banco da praça no lombo aí. Edu! Vai lá, Edu! O segundo jogo? Isso? Não, não, é a receita de bolo. Então, bolo de cenoura. Ah, porra, já. Ai, o Edu e essas preferências estranhas dele. Né? Então. Aqui. Será, Edu? E será que o hater de merda Drive vai mandar e-mail reclamando dos joguinhos do Nilson? Ih, rapaz, agora eu acho que você intimou ele a fazer isso. Eu só tenho uma coisa a dizer. Genesis does what Nintendo, para falar pra ele. E outra coisa. É, Spider, você perdeu, hein, maldito. Spider, finado Spider aí. O Spider tá no Aranhaverso agora, lutando lá com os outros Spiders das outras realidades. Não, ele tá em outra realidade gravando outros podcasts. Olha aí. Olá a todos. Sabe aquela vontade de pegar uma nave e ir embora daqui? É o que eu tô agora. Ai, não, peraí, eu vou fazer de novo, Flávio. E aí tu fala. Aí tu imita ele. E fala isso. Eu acho que ele ia falar exatamente quente e lente. Vamos lá. Eu me lembro de uma vez que eu fui trabalhar na casa de um senhor lá. Tinha dois caras lá trabalhando junto comigo. Aí eu e um deles estavam contando piadas, né? Se rachava de rir nas piadas. Aí tinha um. O cara, eu acho que ele tinha uma certa dificuldade em viver, sabe? Ele não era bem assim, tipo, ele não passou. Com certeza que ele não passou no psicotécnico pra tirar carteira, sabe, o Flávio? Ah, tá. Conheço. Tá igual eu. Aí a gente conta. Ele inventou, a gente pediu pra ele contar uma piada. Uma piada aí, cara. Capaz que não vai saber uma piada. Aí, olha a piada que ele contou. Presta atenção. Ah, um guri e um macaco entraram dentro de um bar. Aí o macaco começou assim. Aí o dono do bar perguntou assim pra ele: o que é que ele quer? Aí o guri falou assim: não tá vendo que ele quer uma Coca-Cola? Caraca. Tu já não falou essa, não? Por que, gente? Aí a gente ficou se olhando, assim. E aí ele bem assim, e falou assim, ah, eu não sei contar piada. Nossa. Cara, isso nem é, de longe, é uma piada. Não é uma piada. Ele falou algumas palavras ali. Mas aí depois de um tempo, eu falei isso pros meus amigos, que a gente era mais próximo e coisa e tal. E, cara, isso virou piada, assim, durante anos. A gente... Agora eu vou contar uma piada ruim. Aí falava isso. E a gente, caramba, rolava, cara, no chão de tanto rir, cara. Só por causa disso. piada interna. É uma piada, era uma piada interna, realmente, sabe? Só quem ouvia sabia. E aí dava risada, cara. Era só falar. Não, peraí que eu vou contar uma piada do macaco que queria uma Coca-Cola. Nossa senhora, pra quê? Qual a Coca-Cola? Que nem isso tinha uma piada que o pessoal... pintinho sem bunda. É, mais ou menos. Não, que nem a piada. Dois aviões se chocaram, quantas laranjas sobraram? Puta que pariu. Né? É, mentira que jacaré não bebe cerveja. Era assim. Camilo não come alpiste, por isso que o navio furou o pneu. Garotinho, por que eu não posso ter uma bicicleta? Ele, não, por nada. Você já tem uma janela. Ele foi lá e parou de comer arroz. Caraca. Qual é o podcast favorito do Edu? Não sei. Essa vai ser a melhor piada de todas. Edu, qual é o podcast favorito do Edu? Não faço ideia. Nenhum, ele não ouve mesmo. Ele não ouve nem o dele que ele faz. O dele mesmo, que é o Brizar. Ai, ai, ai, meu Deus. E com isso encerramos. Vamos pro próximo cast. Valeu! Tchau! Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.